parceiro. A saudade está viva em nós, tão acesa quanto a esperança da ressurreição. Se o show continua, o tempo voa em busca do amanhã. Mais de 10 anos se passaram, mais de uma década. Tempo que vou em busca do amanhã. Oh,